Ficheiro 105. Sir Marcus, ouvindo aquilo, atravessou a sala até à graciosa e brilhante secretária Sheraton no canto e começou a fazer uma busca minuciosa. Regressou em poucos instantes com uma pequena peça de couro envelhecido. Olhando mais de perto, pude ver as dezenas de entalhes semicirculares sobrepostos no couro grosso. Marcas de dentes, percebi com choque. Aqui está, disse Sir Marcus prestativamente. Eu próprio usei isto em Saint-Simon. Ajudou-me enquanto retirava uma bala de mosquete da minha perna. Vi boquiaberto Jamie pegar o couro com um aceno da cabeça em agradecimento, passando o polegar sobre as marcas. Falei devagar, estupefacta. Esperas mesmo que eu ponha 9 ossos no sítio, contigo acordado? Sim, respondeu laconicamente, colocando o couro entre os dentes e mordendo para o experimentar. Mudou de posição de um lado para o outro, procurando o jeito mais confortável. Dominada pela absoluta teatralidade daquela cena, o precário autodomínio que eu havia conseguido reunir de repente desmoronou-se. Queres parar de te armar no maldito herói? Exclamei furiosa. Todos sabemos o que fizeste. Não tens de provar o quanto consegues aguentar. Ou achas que vamos todos desesperar se não estiveres no comando a dizer-nos o que fazer a cada minuto? Quem raio pensas que és? O John Wayne? Fez-se um silêncio constrangedor. Jamie olhou para mim, boquiaberto. Finalmente falou. Claire, disse suavemente, estamos talvez a uns 3 quilómetros da prisão de Wentworth. Eu devia ser enforcado de manhã. Independentemente do que tenha acontecido a Randall, os ingleses vão dar em breve pelo meu desaparecimento. Mordi o lábio. O que ele dizia era verdade. A inadvertida libertação de outros presos que eu provocara poderia confundi-los durante algum tempo, mas por fim faria uma contagem e a busca começaria. E graças ao espalhafatoso método de fuga que eu escolhera, era de prever que todas as atenções se voltariam imediatamente para a mansão Eldridge. Se tivermos sorte, a voz serena continuou, a neve retardará a busca até termos partido. Se não, encolheu os ombros, fitando as chamas. Claire, não deixarei que me prendam de novo. E ficar drogado, deitado aqui indefeso se eles vierem, e talvez acordar acorrentado numa cela outra vez, Claire, eu não suportaria. Havia lágrimas nas minhas pestanas a turvarem-me a vista. Fitei-o com os olhos arregalados, sem querer pestanejar, e deixar que escorressem pelo meu rosto. Ele fechou os olhos por causa do calor do lume, em que a decência emprestava uma aparência de saudável rubor às suas faces pálidas. Eu podia ver os longos músculos na sua garganta moverem-se enquanto ele engolia em seco. Não chores, Sassenach, disse, tão baixinho que mal pude ouvi-lo. Estendeu a mão ilesa e deu-me uma palmadinha na perna, tentando tranquilizar-me. Acho que estamos bastante seguros, rapariga. Se eu achasse provável que fôssemos capturados, certamente não iria perder uma das minhas últimas horas a deixar-te reparar a minha mão, que já não iria usar. Vai chamar o Murtagh. Depois dá-me uma bebida e acabemos com isto. Ocupada à mesa com os preparativos médicos, não pude ouvir o que ele dizia a Murtagh. Mas vi as duas cabeças juntas por um instante. Depois a mão musculosa de Murtagh tocou delicadamente na orelha do homem mais novo, um dos poucos lugares sem ferimentos. Com um rápido aceno de cabeça de despedida, Murtagh dirigiu-se para a porta. Como um rato, pensei, movendo-se ao longo dos painéis da parede para não ser notado. Fui atrás dele quando saiu para o vestíbulo e agarrei-o pelo manto, pouco antes de desaparecer completamente pela porta. O que lhe disse ele? Perguntei impetuosamente. Onde vai? O homenzinho escuro e vigoroso hesitou por um instante, mas respondeu sem se alterar. Devo ir com o jovem Absalom em direção a Wentworth e ficar de vigia. Se algum soldado inglês vier nesta direção, devo chegar aqui antes dele. E se houver tempo, escondê-la, assim é ele. Depois partir com 3 cavalos para atrair os perseguidores para longe da mansão. Há uma cave. Pode servir de esconderijo, se a busca não for muito rigorosa. E se não houver tempo para nos escondermos? Fitei-o atentamente, desafiando-o a deixar de me responder. Então, devo matá-lo e levá-lo comigo, respondeu prontamente. Mesmo contra a sua vontade, acrescentou com um sorriso maldoso, virando-se para ir embora. Espere um momento, falei asperamente. Ele parou. Tem uma adaga extra? Suas sobrancelhas hirsutas ergueram-se subitamente, mas levou a mão à cintura sem hesitar. Precisa de uma? Aqui? O seu olhar abrangeu a opulência e a serenidade do vestíbulo, o teto artisticamente pintado e os painéis ornamentais. O bolso onde costumava guardar a adaga estava completamente rasgado. Peguei na adaga que ele me apresentou e enfiei entre a blusa e o colete, nas costas, como vira as ciganas fazerem. Nunca se sabe, não é? Respondi tranquilamente. Terminados os preparativos, sondei o mais delicadamente possível, avaliando os danos, decidindo o que devia ser feito. Jamie prendeu a respiração com força quando toquei num local especialmente dorido, mas manteve os olhos fechados enquanto eu tateava devagar ao longo de cada articulação e osso separados, observando a posição de cada fratura e deslocação. Sinto muito, murmurei. Peguei na sua mão intacta também e tateei cuidadosamente cada dedo das duas mãos, fazendo comparações. Sem raios-x ou qualquer experiência para me guiar, teria de contar com a minha própria sensibilidade para encontrar e realinhar os ossos esmagados. A primeira articulação estava boa, mas achei que a segunda falange se encontrava fraturada. Apertei com mais força para determinar o comprimento e a direção da fratura. A mão ferida permaneceu imóvel nos meus dedos, mas a mão boa fez um pequeno gesto involuntário de retraimento. Desculpa, murmurei. A mão, em perfeitas condições, afastou-se das minhas quando Jaime se ergueu sobre um cotovelo. Cuspindo o pedaço de couro, fitou-me com uma expressão entre divertimento e exasperação. Sassenar, disse, se pedires desculpas de cada vez que me magoares, vai ser uma noite muito longa. E já durou bastante. Devo ter parecido chocada, porque ele começou a estender o braço para mim. Depois parou, contraindo-se de dor com o movimento. Entretanto, controlou o sofrimento e falou com firmeza. Sei que não tinhas intenção de me magoar, mas não tens outra escolha, assim como eu não tenho. E não há necessidade de mais de um de nós sofrer por isso. Faz o que for necessário e eu grito, se tiver de gritar. Recolocando o pedaço de couro entre os dentes, exibiu os dentes fechados ferozmente para mim. Depois, devagar e deliberadamente, entortou os olhos. Isso fê-lo parecer tanto um tigre aturdido que explodi numa gargalhada um tanto histérica antes de poder conter-me. Tapei a boca com as mãos, as faces em chama, quando vi os olhares atónitos nos rostos de Lady Annabel e dos criados, que de pé, atrás de Jamie, naturalmente não podiam ver o seu rosto. Sir Marcus, que captara um vislumbre da careta de Jamie da sua cadeira ao lado da cama, exibiu um largo sorriso da sua barba avantajada. Além do mais, continuou Jamie cuspindo o couro outra vez. Se os ingleses aparecerem depois disto, acho que vou implorar que me levem de volta. Peguei no pedaço de couro, coloquei-lhe entre os dentes e empurrei-lhe a cabeça para baixo outra vez. Palhaço, comentei. Mas ele livrara-me de um peso e pude trabalhar com mais tranquilidade. Se ainda notava cada estremecimento ou careta de dor, pelo menos já não me sentia tão mal. Comecei a desligar-me do ambiente à minha volta, concentrando-me inteiramente na tarefa, direcionando toda a minha atenção para as pontas dos dedos, examinando cada ponto ferido e decidindo a melhor maneira de realinhar os ossos. Felizmente, o polegar foi o que menos sofreu. Apenas uma fratura simples na primeira articulação. Iria recuperar inteiramente, sem sequelas. A segunda articulação do dedo anelar estava completamente destruída. Senti apenas um ruído de fragmentos de ossos quando a girei delicadamente entre o polegar e o indicador, fazendo gêmeos gemer. Nada poderia ser feito na relação a isso, a não ser entalar a articulação e esperar pelo melhor. A fratura múltipla do dedo médio era a pior. O dedo teria de ser puxado para ficar direito, recolocando o osso saído de volta na carne dilacerada. Eu já vira fazer isso antes, sob anestesia geral e com o auxílio do raio-x. Até então, o procedimento não passara de um problema mais mecânico do que real, tendo de decidir como reconstruir a extremidade esmagada de um membro, desligada de um corpo. De repente percebi porque os médicos raramente tratam pessoas das suas próprias famílias. Alguns procedimentos em medicina requerem uma dose de brutalidade para serem realizados com êxito. O distanciamento é necessário para que se possa infligir dor no processo de efetuar uma cura. Silenciosamente, Sr. Marcus trouxera um banco para junto da cama. Instalou o seu corpanzil confortavelmente enquanto eu terminava de enfaixar e segurou a mão boa de Jamie entre as suas. Pode apertar o que quiser, rapaz, disse. Desprovido da sua pele de urso e com os seus caracóis grisalhos cuidadosamente penteados e amarrados, McRanagh já não parecia o selvagem assustador da floresta, mas um homem de meia-idade, sobriamente vestido, com uma barba bem aparada e uma postura militar. Nervosa com o que estava prestes a tentar, achei a sua sólida presença reconfortante. Respirei fundo e rezei para conseguir manter o distanciamento. Foi um trabalho longo, horrível, devastador, embora não destituído de fascínio. Algumas partes, como entalar os dois dedos com fraturas simples, transcorreram sem dificuldades, outras não. Jamie realmente gritou bem alto quando endireitei os ossos do dedo médio, exercendo uma força considerável, necessária para conduzir as pontas lascadas dos ossos através da carne. Hesitei por um instante desalentada, mas Sir Marcus disse energicamente: continue, rapariga. Lembrei-me subitamente do que Jamie me dissera na noite em que o bebé de Jenny nasceu. Eu posso suportar a dor, mas não aguentaria ver-te a sofrer. Está acima das minhas forças. Tinha razão. Era necessária muita coragem. Esperava que cada um de nós tivesse a suficiente. O rosto de Jamie estava desviado do meu, mas eu podia ver os músculos do maxilar contraírem-se quando ele fincava os dentes com mais força no couro. Cerrei os meus próprios dentes e continuei. A extremidade pontiaguda do osso desapareceu lentamente de volta na pele e o dedo estendeu-se com uma agonizante relutância, deixando-nos ambos trêmulos. Enquanto trabalhava, comecei a perder a consciência de qualquer outra coisa fora da tarefa à minha frente. Jamie gemia de vez em quando e tivemos de parar duas vezes para ele vomitar, expelindo praticamente apenas uísque, já que comera muito pouco na prisão. No entanto, durante a maior parte do tempo, manteve um murmúrio constante em gaélico, a testa pressionada com força contra os joelhos de Sir Marcus. Eu não sabia, através da mordaça de couro, se ele estava a rezar ou a praguejar. Por fim, os cinco dedos ficaram direitos e hirtos nas talas enfaixadas. Eu tinha medo de uma infecção, particularmente no dedo médio dilacerado, mas fora isso estava bastante confiante de que a recuperação seria boa. Por sorte, apenas aquela articulação em particular fora drasticamente danificada. Provavelmente perderia os movimentos daquele dedo, mas os outros voltariam ao seu funcionamento normal com o tempo. Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito dos ossos do metacarpo fraturados ou da perfuração com o prego, exceto aplicar um antisséptico e um cataplasma, depois rezar para que ele não tivesse tétano. Dei um passo para trás, com todos os membros tremendo com a tensão da noite, o corpete ensopado de suor do calor do lume nas minhas costas. Lady Annabel surgiu ao meu lado imediatamente, conduzindo-me a uma cadeira e colocando nas minhas mãos trêmulas uma chávena de chá com um pouco de whisky. Sir Marcus, o melhor assistente de uma sala de operações que um médico poderia ter, desamarrava o braço preso de Jamie e esfregava as marcas onde as tiras haviam magoado os músculos retesados. A sua mão estava vermelha, notei, onde Jamie a agarrara. Não percebi que dormitara, mas despertei com um solavanco, a cabeça aprumando-se no pescoço. Lady Annabel instava-me a subir, a mão macia sob o meu cotovelo. Venha, querida, está morta de cansaço. Os seus ferimentos têm de ser tratados e precisa de dormir um pouco. Desenvencilhei-me dela o mais delicadamente possível. Não, não posso. Tenho de terminar. As minhas palavras perderam-se no meu estado de confusão mental, quando Sir Marcus tirou suavemente das minhas mãos a garrafa de vinagre e um pedaço de pano. Eu faço o resto, disse. Tenho alguma experiência em tratar feridos no campo de batalha, sabe? Atirando os cobertores para trás, começou a limpar o sangue dos cortes das vergastadas, com movimentos suaves, mas eficazes, que realmente impressionavam. Vendo-me observá-lo, sorriu, a barba vistosamente empinada. Já limpei muitos cortes de vergastadas na minha época, disse, e apliquei algumas também. Isto não é nada, raparigas, estarão curados em poucos dias. Sabendo que ele tinha razão, dirigi-me à cabeceira da cama de campanha. Jamie estava acordado, o rosto levemente contorcido numa careta, devido ao ardor provocado pela solução antisséptica aplicada nos ferimentos em carne viva. No entanto, as suas pálpebras estavam pesadas e os olhos azuis escurecidos de dor e cansaço. Vai dormir-se a cenar, é o que eu vou fazer. Se ele conseguiria ou não, eu não sabia. Era claro, no entanto, que eu não podia dormir, pelo menos não por muito tempo. Estava a cambalear de exaustão e os arranhões nas minhas pernas começavam a queimar e a doer. Absalom limpara-mos na cabana, mas precisavam de pomada. Assenti com a cabeça entorpecida e virei-me em resposta à pressão delicada, mas insistente, de Lady Annabel no meu cotovelo. No meio da escada vi que me esquecera de dizer a Sir Marcus como ligar os cortes. Os ferimentos profundos nos ombros teriam de ser ligados com tiras e acolchoados com gaze para que Jamie pudesse usar uma camisa quando fugíssemos. No entanto, as marcas mais leves deveriam ser deixadas ao ar livre para cicatrizarem. Dei uma rápida olhadela ao quarto de hóspedes para onde Lady Annabel me conduzira. Depois pedi licença e voltei aos tropeções pelas escadas, dirigindo-me à sala de visitas. Parei na penumbra da soleira da porta, Lady Annabel atrás de mim. Os olhos de Jamie estavam fechados. Aparentemente caíra numa espécie de torpor causado pelo whisky e pela fadiga. Os cobertores estavam atirados para trás, dispensáveis pelo calor do lume. Sir Marcus pousou casualmente a mão no quadril nu de Jamie ao debruçar-se por cima da cama para pegar num pano. O efeito foi elétrico. As costas de Jamie arquearam-se subitamente, os músculos das suas nádegas firmemente retesados, e ele deixou escapar um grunhido involuntário de protesto, arremessando-se de costas, apesar das costelas partidas, para fitar Sir Marcus com olhos arregalados e atordoados. Ele próprio assustado, Marcus parou, imóvel por um instante. Depois inclinou-se para a frente, segurou Jamie pelo braço, colocando cuidadosamente de rosto para baixo outra vez. Pensativamente passou o dedo com cuidado pela pele de Jamie. Esfregou os dedos, deixando uma película oleosa visível à luz do fogo. — Ah! — exclamou. O velho soldado puxou o cobertor até à cintura de Jamie e vi os ombros tensos descontraírem-se ligeiramente sob as ligaduras. Sir Marcus sentou-se de forma social e amistosa junto à cabeça de Jamie e serviu mais duas doses de whisky. Pelo menos ele teve a consideração de untá-lo um pouco antes, observou, entregando uma caneca a Jamie, que se ergueu com dificuldade nos cotovelos para aceitá-la. Sim, bem, não acho que tenha sido para minha conveniência, disse secamente. Sir Marcus bebeu um gole da sua bebida e estalou os lábios, meditativo. Não se ouviu nenhum som por alguns instantes, a não ser os estalidos do fogo. Mas nem Annabel nem eu fizemos qualquer movimento para entrar na sala. Se isto lhe serve de consolo, disse de repente Sir Marcus, os olhos fixos na garrafa do whisky, ele está morto. Tenha certeza? O tom de voz de Jamie era indecifrável. Não vejo como alguém possa sobreviver depois de ser pisado por 30 animais de meia tonelada cada um. Ele surgiu no corredor para ver o que estava a causar o barulho. Depois tentou voltar quando viu o que era. Um chifre apanhou pela manga e puxou-o para fora. Eu vi quando ele caiu junto à parede. Eu e Sir Fletcher estávamos na escada, fora do caminho. Naturalmente, Fletcher ficou desatinado e enviou alguns homens para resgatá-lo. Mas não puderam aproximar-se com todos os chifres a furá-lo e os animais a atirá-lo de um lado para o outro. Até as tochas caíram da parede com o tumulto. Credo, rapaz, devia ter visto. Sir Marcus assobiou diante da lembrança, agarrando a garrafa pelo gargalo. A sua mulher é uma jovem de fibra, não há dúvida. Resfolegando, serviu-se de outra dose e tomou-a de uma só vez, engasgando-se um pouco, quando o riso interferiu com o ato de engolir. De qualquer forma, continuou batendo no próprio peito. Quando conseguimos afugentar dali o gado, não restava muita coisa, além de um boneco de trapos envolto em sangue. Os homens de Fletcher levaram-no dali, mas se ainda estava vivo, não durou muito. Mais um pouco, rapaz? Sim, obrigado. Fez-se um breve silêncio, quebrado por Jamie. Não, não posso dizer que me sirva de grande consolo, mas obrigado por me contar. Sir Marcus olhou-o com sagacidade. Você não vai conseguir esquecer isso, disse subitamente. Nem se dê ao trabalho de tentar. Se puder, deixe curar, como o resto dos seus ferimentos. Não remexa na recordação e cicatrizará perfeitamente. O velho guerreiro exibiu um antebraço tortuoso, do qual a manga da camisa fora puxada para cima quando ministrava seus cuidados médicos, para mostrar a cicatriz de traços irregulares que ia do cotovelo ao pulso. As cicatrizes não devem incomodá-lo. Sim, é verdade. Algumas cicatrizes, talvez. Aparentemente lembrando-se de alguma coisa, Jamie esforçou-se para se virar de lado. Sir Marcus largou a caneca com uma exclamação. Cuidado, rapaz. Se se virar de lado, pode perfurar o pulmão com a costela partida. Ajudou Jamie a equilibrar-se no cotovelo direito, calçando o seu corpo com um cobertor dobrado para mantê-lo na posição. Preciso de uma faca pequena, disse Jamie, ofegando, bem afiada, se estiver à mão. Sem fazer perguntas, Sir Marcus caminhou pesadamente até ao aparador francês de Nogueira e vasculhou as gavetas com um prodigioso barulho, conseguindo finalmente uma faca de fruta de cabo de madrepérola. Colocando-a na mão incólume de Jamie e sentando-se novamente com um grunhido, voltou a pegar na bebida. Não acha que já tem cicatrizes suficientes? Perguntou. Vai acrescentar mais algumas? Apenas uma. Jamie equilibrou-se precariamente num dos cotovelos, o queixo pressionado no peito, enquanto olhava para a faca afiada desajeitadamente sob o peito esquerdo. A mão de Sir Marcus lançou-se para a frente um pouco instável. e agarrou no pulso de Jamie. É melhor deixar-me ajudá-lo, rapaz. Vai cair em cima dela, não tarda nada. Após uma breve pausa, Jamie entregou com relutância a faca e deitou-se de costas no cobertor acolchoado. Tocou no peito, uns 5 centímetros abaixo do mamilo, aqui,